sono occupate. No. Dado Salvador, Paulo Afonso, Whisky 1, nível de voo 090, decola 10, primeira curva esquerda, perfil da seda lotar, transponder 5014 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Paulo Afonso, 090, Whisky 1, decola da 10, curva esquerda, lotar, saída 504, transponder 208, controle, parte 3, 4 a bordo, acionamento. 5014, transponder aqui? Afirmativo, 5014. Correto, chame pronto para acionamento de táxi, Juliette Tranquilo. Está pronto para acionamento. Pesado, acionamento chame para o táxi, Juliette Tranquilo. Pesado, apontar táxi, 044, chame controle 1208. 208, boa. Olha o Web, 5028, após esse táxi, pode prosseguir para 2000. Salvador, moto, bom dia, Papa Romeo Bravo passando. Motorizado final LS é ponto estabilizado. 2000 com 1021, 5728. E aí, Papa Romeo Bravo Alphatango? Bravo Alphatango, sul para 100, cumprindo o perfil. Uma centena, Bravo Alphatango. Olha, Juliette Campos Lula está acionado no pátio 3, está com 4 a borda, 4 e 30 de autonomia, Dona Salvador, na próxima parte. Juliette Campos Lula está autorizado, prossegue via pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, final meia dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Autorizado via 3, principal, Índia, ponto de espera de 1021, Juliette Campos Lula. Tem antes de 15 milhas? Afirmativo, Delta. Ciente. Romeo Bravo, Alfa Tango está ciente da restrição, que dá o nível ciente de 1 no 5 milhas? Ciente, Bravo Alfa Tango. E Charlie Alfa, chamei o centro Recife, ano 2685, alterno 25, decimal 45. 2685, alterno 2545, mais Charlie Alfa. Encerra o controle? Prossiga. Vai manter esse setor? Afirmo. E a gente após retornar para Salvador? Após retorna para Heliponto Rimar. Sente, mantenha sempre na escuta. Escuta. Com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5052 no transponder. Dia 1 na noite, decimal 6. 86. Bridge intercepta Upper Zulu 10, após conforme rota. 120 decimal 8 ao controle 52. Não, correção, 5052 ao transponder, azul 4207. Aqui o setor vertical da BR-324, afastado aqui cerca de 10 milhas do aeroporto, na sua escuta. Ciente, reporta quando estiver pronto para o regresso, Yankee Serra Serra. Tá. Ciente, Juliette Tango Zulu, mantém o ponto de espera da pistão 0. Passarei do 2223, autorizada a decolagem de pistão no zero, vento 140 graus com 14 nós. Autorizada a decolar passarei 2223. Juliette Tango Zulu, a linha e mantém, cabeceirão no zero. Reduzindo. Sente, reduza para 2009. Reduzindo 200, mantém 6000. Prossiga, reduza para 3000 pés. Confirme, está fazendo algum desvio? Só de um cúmulo aqui, já estão voltando para a prova. Sim, descendo para 3000, redução para 1809. Ah, para ter um meu. Papa Tango, Romeu Tango, manter a proa 040 para o localizador. Papa Tango, Romeu, controle. Prossiga o Papa Tango, Romeu. Manter a proa 040 para o lock. 040 para o lock, Papa Tango, Romeu. Localizador web 5728. 5728, completa a aproximação final, torre 18 decimal 6. 86, até a volta. 3216. Olive, Salvador, passar de 2223, decolou. Passarei do 2223, contato alto, para o 360, voe, Leda. Do 360, vai voar Leda, 2223. Bom dia, Web 5728, localizador. Web 5728, bom dia, continua a aproximação, reporta passando o marcador externo embaixo travado. Reportará no externo 5728. Paulo Salvador, gol no 260. Papa Tango, Romeu, prosseguirá na descida para 2000, ajuste no 020, reporte estabilizado. 2000 no 020, Papa Tango, Romeu. Guardião 02, confirma a proceder. Não entendi o reporte, Salvador. Guardião 02, confirma a intenção. Vai estar pegamento, senhor. Visual para a nave Moloch, distante 1.7 milha de Simbla. Tem estabilizado com o tráfego na final? É possível. O tráfego deve estar passando aqui a 1.700 pés, eu estou lá presente. Sim. Externo, baixado e travado, Web 5728. Web 5728, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus com 15 nós. Autorizado pouso, Web 5728. Nós temos o Lube Acola 16, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, bom dia. Controle, bom dia. Juliette Tango Zulu decolou na Lotar, na sua escuta. Juliette Tango Zulu, subiu para o 090 na saída Lotar. 090, saída Lotar, Juliette Tango Zulu. Confirmar o vento do F5728. 150 graus com 12 nós. Obrigado. Olha, autoriza a presente o voo direto Lotar, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu autorizado. Autorizado, direto Lotar. Pode acender ao 0 a 110? 110, confirma. Afirmativo, 110. Sente autorizado. Autorizado, nível 110, Juliette Tango Zulu. Papa Tango Romeu informa que o helicóptero mantendo 506, próximo ao marcador externo. Afirmativo, ciente, o Papa Tango Romeu. Alô, Salvador, gol 1260 para o TAC. 127, 3 e 15, Natal. Alfa Tango Tango, prossiga com a mensagem. Autorizado iniciar, reporta na Papá para o cruzamento da 17, Alfa Tango Tango. Obrigado, bom dia. Foi instruído após Arbor voar Aruba, poderia confirmar? Bom dia, continua a aproximação, reporta quando visual embaixo travado. Positivo, tamo visual, autoriza a aproximação para 17. Reporta para o cancelamento, o Papa Tango Romeu. Já pronto para cancelar. Gente, Papa Tango Romeu cancelado agora, os 18, inicia a curva à esquerda, reporta final da 17, estabilizado, Papa Tango Romeu. Romeu. 5728, solou aos 19, direita 121, decimal 9. 219, 5728. Torre, Oiente Serra Serra. 4207 da Azul, portão 01. E prossegui para sobrevoo em Camaçari, Oiente Serra Serra. Ok, ciente, prossegue com a proa norte e chama o controle 120, decimal 8, Oiente Serra Serra. Serra. Mabilhete 5728, táxi via Alfa Juliette 09 ao portão. Alfa Juliette para 09, 5728. Chame a torre, o 8 decimal 6. Torre 786, grato. Atingiu uma centena, Brava Fatão. Sente, Brava Fatão. Controle é o Yang Serra Serra. Farei do 223, chame C3 CIF, ala 251, alterna no 3325. Juste 1020, reportando a vertical do farol de Itapuã, aguardando para prosseguir direto para o GRAE. 1020, reportará na vertical do Itapuã, aguardando a operação para o passo de GRAE. Oi, bom dia, vou 1260, está próximo ao ponto de pega do 1020. Yankee Center, prossiga para o controle. Está prosseguindo para sobrevoo na cidade de Camaçari, mantendo 500 pés, ciente da área proibida. Ciente, Yankee Serra Serra, está na área proibida, 500 pés na escuta do controle. É. O Alfa Tango, informe o nível, manterá uma centena até o destino? Tá bom. 0 graus, 17 nós. Romeu. Guardião 02, o ajuste 1020 da presente está autorizado a proar direto o GRAE, reporta na final para pouso. Guardião 02. Ajuste 1020, autorizado a presente para proar direto o Guardião 02. Capitão Gol, 210. Gente, 130 com 179. Foi na proa de Ilhéus. Bravo Romeu, Papa Tango Romeu, no solo aos 22, qual parte do destino? Na aerostática. Sente autorizado a realizar o backtrack, táxi via pista, reporta livrando para o andar da aerostática. Romeu, Papa Tango. Papa Tango Romeu. Papa Tango Romeu. É o Papa Tango Romeu. Está mantendo a prodilha? Afirmativo, Bravo Papa Tango. Fernanda, boa tarde, até amanhã. Ilhéus, no uma centena nível? Sim, Alfa, autorizado, Ilhéus, uma centena, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída coral. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0, corrigindo, aciona 0-2-6-3 no transponder, o Alfa Tango Tango. Autorizado, Ilhéus, uma centena. Tentando dar uma zero com curva direita, no perfil da saída coral, controle 1208, o transponder 0263-04 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador. Ciente, no PAD 3, já porta pronto para acionamento táxi, o Alfa Tango Tango. Salvador. Para o táxi 4207, Campinas 1345, 114 a bordo. Azul 4207, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 1020, um bom voo. 1020, autorizado via Índia e Alfa, quando pronto, ponto de espera da 10, 118, decimal meia, 4207 azul. Na marca, está para 1110. 1110, 4060. Azul 4060, vou ir direto e tal. Estado, 4060. Livre no porte, tenha um bom dia. A 5 milhas da posição Conde, chama Aracaju 1203. Positivo, 203, Juliette Bravo. Ponto espere pronto, Azul 4207, boa. Azul 4207, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 160 graus com 12 nós. Alinha e decola 10, 4207 Azul. Azul 4060 para sua informação de tráfego, tem um tráfego na posição de 12 horas em sentido oposto, da 12 milhas, mantendo o nível de voo 1100, é um Charlie 208. Excelente o tráfego, 4060 graus. Decola aos 26, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Boa. 4207. 4207, contato radar, para o 360, vou ir direto Leda. 360, Leda, agradeço, 4207. Controle Salvador, cordial, boa tarde, WebJet 6740, feito da Oscar. Do 6740, chega da Mari, desça para 120. Mari 120, 6740. Azul 4060, o tráfego superado, desça para o 050. 050, 4060. Juliette Tango Zulu, informe seu estimado para o pouso. 1535, Juliette Tango Zulu. Tente 1535. Firmo. Recife via Autorítica 58, saída Puca, transição Caju. Obrigado. B6740 vai descer para o nível de voo 1110, informa o tráfego na posição de 11 horas a 7 milhas no sentido oposto, mantendo o nível de voo 1100, Ontario 208. 7, mantendo a descida para 120, pode voar. Vou mais na frente, né? 740. 740 voa ITAP, descendo para 1110. ITAP 110, 740. Controle, quando possível, pro da posição Arubi, pro Papa Romeu Bravo Alfa Tango. Bravo Alfa Tango, aguarde. Uno 260, chame o centro Recife, 12685, alterna 1245. 12685? Alternativa 1245. 265, 2545, obrigado. B6740, o tráfego superado, vai descer para o 060, ok? 060, suave, 0740. Já está liberado para o azul 4060? Sim, azul 4060. O tráfego está liberado, senhor? Azul 4060 vai prosseguir na descida para 2000 pés, o ajuste é 1020, livre da restrição ITAP é posto estabilizado. 2000, portal estabilizado, tudo confirmou ajuste? Ajuste é 1020. Ok, 1020, grato, 4060, portal estabilizado. Abatango Mike Echo Delta, chame Recife, na frequência no 251, alternativa no 3325. Abatango Mike Echo Delta, controle. Chame o centro Recife, 1251, alternativa no 3325. O Alfa Tango irá voar em Deus para ter separação de traços após Aru. Alfa Tango controle. Rotiga. Solicitação do centro irá voar em Deus para manter separação de tráfego após Arube. Ok, obrigado. Azul 4060, informe a sua velocidade indicada. 2509, por favor. Sim, Web 6740, redução para 2109. 6740, 2510. Alfa Tango Tango, táxi autorizado via PAD 3, PAD principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia, dúzia, o agente 1021, bom voo. Mike Echo Delta Dente na frequência 1260-1288. 1-4207 AMC pro Recife. Oro 251 na antena 3625. 251-3325-4207 Azul, obrigado. E 6740, prosseguirá na descida para 2000 pés, ajustou no 020, reporte estabilizado. 2000, 020, reportará estabilizado, 6740. Bom dia, 3895, para Guarulhos, 360. 3895, bom dia, informação em curso Papá, Guarulhos, autorizado nível 340. Decolada 1-0, com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Brise, onde intercepta a pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. No controle em 1-20, decimal 8 e aciona 5061 no transponder. Localizador visual, 4060. Torre, ONU noite, decimal 6. Boa, 4060. Beleza, Brive. Brive, intercepta Upperclub 1-6. Com controle 1208, transporte 5061, 3289. Correto, portão 02, chama pronto para o inspecionamento, TAM 3895. Confirmo, obrigado. Meu Bravo Alfa Tango está a 5 milhas do través de Coral, vai chamar ideal na frequência 1201, serviço radar terminal. 201 com ideal, Bravo Alfa Tango. 060, tráfego já avistado, tem livre pouso pista no zero, o vento 130 graus com 14 nós. Autorizado pouso 90, azul para 060. Salvador, Gol 1732, sempre da Papá. Gol 1732, chegada a Mari, desça para o 050, vou ir direto Itape. Direto Itape, descendo para 050, vamos 0.